André Cibis. Isso, Morar. Tá gostoso, tá gostoso. É nesse pique, repertório novo. Epa, pra que vá, pra que vá, pra que vá, que vá, que vá. Botou pressão. Pega o controle do paredão e aumenta no talo, que isso daqui é o trator. Vé. Ela disse que me quer, eu disse quero também. Então vem sentando, vai, então vem quicando, vem. Ela disse que me quer, eu disse quero também. Então vem sentando, vai, vem, vem. E vem sentando, vem, e vem quicando, vem. Vem rebolando, vem, do meu macetinho. E vem sentando, vem, e vem quicando, vem. Vem rebolando, a fuleiragem aqui é foda, aquele jeito. Vai, vai. E vem sentando, vem, e vem quicando, vem. Vem rebolando, vem, meu macetinho. E vem quicando, vem, vem rebolando, vem. E vem sentando, vem, o meu mar. Joga pra cima, vai. É fuleiragem que ela gosta. Isso aqui no paredão batendo certo. É daquele jeito, naquele pique, hein. Eu tô pressão. Vem, vem. E ela disse que me quer, eu disse quero também. Então vem sentando, vai, quica, quica, quica. E ela disse que me quer, eu disse quero também. Então vem sentando, vai, vem gostosa. E vem sentando, vem, e vem quicando, vem. Vem rebolando, vem, no meu macetinho. E vem sentando, vem, e vem quicando, vem. Vem rebolando, vem, no meu macetinho. Vai sentando, vai, vai. E vem sentando, vem, e vem quicando, vem. Vem rebolando, vem, no meu macetinho. Macetinho. Vem sentando, vem, e vem quicando, vem. Vem, joga baixinho que vou mandar sentar, vai. Vai, vai, senta, senta, senta, senta. De frente o paredão, agora vai. Vai, vai, vai, senta, senta, senta. Chão, chão, chão, vai, vai, vai no chão, vai no chão. Tá gostoso, joga pra cima. André Cibis, o mural de Igui Coara. Alô, caminhão pedreira, tamo junto. Alô, Júnior da Planeta, é nóis. Vai, vai, vai, tá gostosinho. Vai, vai, tá gostosinho. Toma, toma. Alô, Betinho C10, alô, Pizza Nostra, alô, Bruno, tamo junto, hein.